Yeah. Lookouts, yeah. A Raco tá no beach. Ok. Facção Travazap. É o crime. Ei. Hoje eu tô bolado, tenho online mais tarde. Que se foda nessa porra, hoje eu vou travazar. Vou travar o Moto G da Fissura de Arc. Se ela que chutar, nunca mais vai usar celular. Porque meu bonde tá bolado, cheio de trava no grupo. Se você der bloco, meus parceiros fica puto. Trava de iPhone, vai trincar teu celular. Facção travazada, preparada pra spamar Pix. Hoje eu tô bolado, tenho aula online mais tarde. Que se foda nessa porra, hoje eu vou travazar. Vou travar o Moto G da Fissura de Arc. Se ela que chutar, nunca mais vai usar celular. Porque meu bonde tá bolado, cheio de trava no grupo. Se você der bloco, meus parceiros fica puto. Trava de iPhone, vai trincar teu celular. Facção, trava zap, preparada pra spamar Bix. Bateu hora do almoço, tô com fome. Mano, que vontade de explodir teu iPhone. Trava zap poderoso, sempre atualizado. Outro manda teto, outro número é travado. Eu já falei que não adianta dar block. Te boto num grupo e a facção te fode. Fluidi um caso de contato. Esse é o famoso trava do bonde do rato. Uma mensagem, celular refém. Manda essa tua raba ou teu chip diz amém. Trava Hiroshima e Nagasaki. Se eu apertar enter, o teu zap não abre. Eu sei que tu tá bolada, mano, não disfarça. Com o código fiz teu chip vira fumaça. Pagou 5k nesse iPhone. Agora senta e chora, foi travada pro chão. Hoje eu tô bolado, tenho aula online mais tarde. Que se foda nessa porra, hoje eu vou travar zap. Vou travar o Moto G da Fissura de Arc. Se ela que chutar, nunca mais vaza o celular. Porque meu bonde tá bolado, cheio de trava no grupo. Se você der bloco, meus parceiros fica puto. Trava de iPhone, vai trincar teu celular. Facção, trava zap, preparada pra spamar. Hoje eu tô bolado, tenho aula online mais tarde. Que se foda nessa porra, hoje eu vou travar zap. Vou travar o Moto G da Fissura de Arc. Se ela que chutar, nunca mais vaza o celular. Porque meu bonde tá bolado, cheio de trava no grupo. Se você der bloco, meus parceiros fica puto. Trava de iPhone, vai trincar teu celular. Facção, trava zap, preparada pra spamar. Facção travazada, yeah. KK, yeah.